O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Na verdade, esse programa, ele é um programa de conscientização. Consciência é um instrumento mais poderoso de cura, de prevenção de doenças, de diminuição do estresse, de melhoria da qualidade de vida, de aumento de produtividade, de disposição, motivação para o trabalho, de curas de neuroses, de psicoses, de resolução de qualquer problema na sociedade, seja racismo, toxicodependência, conflitos emocionais, relacionamento difícil no trabalho, na família, na escola. A consciência é o instrumento mais importante que nós temos no nosso interior. É algo gratuito, foi nos dado pelo Criador, nós trazemos isso de nascença, do nascimento. No entanto, a consciência é o elemento mais rejeitado pelo ser humano. Aquilo que nós temos de mais precioso, nós mais rejeitamos. Norberto Kepp, psicanalista, criador da Psicanálise Integral, ou Trilogia Analítica, ele faz a psicanálise do ser, ou a psicanálise da consciência. Porque Freud estudava o inconsciente. A psicologia, a maior parte das vezes, estuda influências ambientais, sociais, no comportamento das pessoas. A psicologia, na verdade, é a ciência do comportamento do ser humano, mas não estuda o seu interior, a sua psique. Kepp se especializou nessa psicologia profunda e, especialmente, na psicanálise da consciência. Então, por isso, seus livros, a maioria deles se chama Libertação. Libertação, libertação pelo conhecimento, libertação da vontade, libertação dos povos. Assim como os outros títulos de livros, todos eles fazem relação com a vida interior do ser humano. E como o ser humano enlouquece a sociedade. Como seres humanos mais doentes que galgam posições de mando, de poder, eles colocam na vida social a sua patologia. A luta que cada um tem contra a sua consciência se reflete na sociedade. Essas inversões, essa noção desses problemas, como a nossa vida interior interage com a vida social. Como os nossos problemas internos afetam a sociedade e como a sociedade responde a esses problemas afetando o indivíduo, essa cadeia interativa entre indivíduo e sociedade, foi Dr. Norberto Kepp que conseguiu estudar e fazer um corpo científico de teoria, de método, de terapia, chamado psicossociopatologia. Essa é uma nova ciência. É uma ciência diferente da psicanálise, é uma ciência diferente da psicologia, da psiquiatria, e ela tem alto poder de contribuição, de cura, de melhoria de vida para o ser humano. Psicossociopatologia é um novo campo científico criado pelo psicanalista Norberto Kepp, que também é cientista social, que também é filósofo. Portanto, esses conhecimentos de Kepp colocados em prática, na sua pesquisa, na sua clínica, em suas viagens pelo mundo, estudando, aplicando o seu método. Então, ele conseguiu fazer esse cabedal. É uma nova escola de pensamento, né? Uma nova visão de mundo e que tem trazido resultados fantásticos. Essa ciência de Kepp, a psicossociopatologia, ela é aplicada em todos os campos de atividade do ser humano, como o interior do homem, as suas emoções, as suas inversões, influem no campo das leis, da advocacia, da medicina, da educação, da saúde, das artes, da filosofia, da teologia. E Nós aqui na Sociedade de Psicanálise Integral, ou Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, nós, então, agimos como psicossocioterapeutas, levando para a sociedade esse instrumento de cura que é a consciência. Cura em todos os níveis, níveis das doenças psíquicas, orgânicas e sociais. É um pouco difícil para a pessoa que nunca ouviu falar nisso, achar meio complicado, o que é isso? Psicossociopatologia. Mas se nós não vermos como a loucura do ser humano, a sua doença interior reflete, está refletida em todos os campos de ação do ser humano, e que nós temos no nosso interior um instrumento fulminante que é a consciência para tratar disso, se a gente não vê isso, o mundo só vai daqui a pior. Bem, nossa sociedade tem cursos, tem palestras, tem seminários, nós temos uma faculdade que se locomove, quer dizer, uma faculdade itinerante. Não sei se a gente poderia usar esse termo itinerante, mas ela é uma faculdade móvel. Os nossos professores, eles se deslocam, inclusive aqui da sociedade, das escolas, e vão nos ambientes de trabalho, nas universidades, nas escolas, para fazer os seminários, para fazer o treinamento com excelentes resultados. E se vocês quiserem saber mais, inclusive como vocês podem se tornar psicossocioterapeutas, e farão, então, um treinamento, uma formação na Sociedade de Trilogia Analítica. Nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616. Estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E aqueles que quiserem também, né, se tratar em análise individual, em grupo, fazerem cursos terapêuticos na Milênio, também poderão nos procurar e marcar consulta aqui na CITA, 3032-3616, ou se dirigirem a uma unidade das Escolas Milênio que tem uma pertinho de você em cada local principal de São Paulo. Olá, doutor Kepp. Eu gostaria de falar sobre a origem das doenças que Freud, que é considerado o maior psicanalista, né? Psicoterapeuta que o mundo teve, porque até a época dele não havia assim nenhum conhecimento sobre essa questão que ele chamou de inconsciente. Então, durante a Idade Antiga, a Idade Média e começo da Idade Moderna, a ideia que se tinha da pessoa é que o que ela falava de si mesma era tudo o que ela era. E quando apareceu Freud, ele estudou mais profundamente o assunto e começou a notar. Ele era hipnotizador também. Quando ele hipnotizava uma pessoa, a pessoa contava um fato totalmente diferente do que contava quando estava acordado. Então ele observou que, né, que sob a hipnose, a pessoa fala mais a verdade. Então, um fato que a pessoa fez de errado, então através da hipnose a pessoa consegue, porque tem menos resistência, falar a verdade. E outro elemento também que ele notou é através, por exemplo, dos atos falhos. Quer dizer, a pessoa, em vez de dizer alguma coisa, ela diz outra, mostrando realmente o que ela queria falar. Por exemplo, um indivíduo apresentado para outro. Então fala, ah, você conheceu fulano de tal? Então ele fala, ah, conheci sim. Ah, o que que você achou? Ah, ele fala assim, de repente, eu não tive prazer em conhecê-lo. Não, não, eu tive prazer sim. Compreende? Esse ato falho, esse lapso que ele cometeu, é realmente que ele não conhecia o outro com prazer, que ele tinha até um certo desprezo naquela apresentação. Então, através da hipnose, através dos atos falhos, através desses dois elementos principalmente, o Freud começou a notar que o ser humano era dividido. Aparentemente, né, conscientemente, ele dizia uma coisa, mas inconscientemente, usando a expressão dele, ele queria dizer algo totalmente diferente. Então, através dos estudos, nós assim tomamos ao pé da letra a questão da inveja e começamos a notar que o ser humano, por causa da inveja, ele era totalmente invertido. Então nós entramos nessa questão, por exemplo, da saúde e da doença. Então, em vez de pensar que o ser humano ele queria a doença, nós começamos a mostrar que ele não queria a saúde, que ele realmente não querendo a saúde, por causa da inveja, ele ficaria doente. Então, a ideia que principalmente nós temos é que o ser humano, sendo invertido por causa da inveja, ele fez uma sociedade invertida. Ele fez uma sociedade, como agora a gente pode dar o exemplo, a sociedade consumista, né? Que o ser humano dá mais valor, por exemplo, ao consumo, às compras e vendas, dá mais valor ao dinheiro do que à própria vida psíquica. É por esse motivo que são pouquíssimas as pessoas que procuram fazer psicoterapia. Quando a pessoa tem um sintoma, uma dor qualquer, uma angústia, uma aflição, ou ele procura um médico, né? O médico organicista, ou ele se medicamenta, quer dizer, toma remédio, toma analgésico, essas coisas. Quando ele tem enxaqueca, dor de cabeça, ele já toma um analgésico para diminuir aquela sintomatologia. Ele nunca vai procurar um psicoterapeuta, um analista, para saber qual é a origem, mesmo de outras doenças, como tumores, como úlceras, como doença de pele, cardiopatites, doença até ligada, por exemplo, ao sistema ósseo. Ele cai, né? Vai andando, cai, quebra um braço, uma coisa assim. E pela queda não haveria motivo de ter uma fratura, e ele tem. Então a gente chega à conclusão que o ser humano, ele, por causa da inversão, ele arranja doenças físicas para não ver seus males psicológicos. A pessoa, por exemplo, vai num analista, né? Num psicoterapeuta, fazer análise. E facilmente ele arranja uma desculpa qualquer para deixar. Por exemplo, ele acha que não tem mais o dinheiro suficiente para continuar o tratamento. Em vez dele suspender, por exemplo, outra despesa menos importante, a questão de viagens, questões assim, até relacionadas à casa, relacionadas à vida pessoal, em vez dele guardar um dinheiro mais assim precioso para fazer o tratamento da vida psíquica, ele deixa o tratamento psicológico como se fosse secundário. No entanto, nós sabemos que tudo, absolutamente tudo, vem desse substrato que a pessoa tem das emoções, né? Dos pensamentos. Então, o que torna o indivíduo doente, até fisicamente, socialmente? Uma pessoa, por exemplo, que não se adapta à sociedade, uma pessoa que briga com todo mundo, uma pessoa depressiva, agressiva. O que faz, né, uma pessoa ser assim? Não é porque ele tem uma dor física, mas porque ele tem uma conduta, assim, nos sentidos, nos sentimentos, até mesmo na parte, assim, do pensamento, ele tem uma atitude muito errada. Então, essa atitude errada, esse pensamento errado, essa emoção, essa intenção ruim, é que faz com que o corpo se transforme. Em vez de atacar, por exemplo, a ideia errada de conscientizar, de ver porque ele pensa aquilo, ele quer tomar um medicamento, ele quer fazer um tratamento orgânico, até uma operação, para corrigir mas o aspecto físico. Então é muito comum a gente verificar no hospital onde eu trabalhei 30 anos, né, Hospital das Clínicas, que a pessoa, ele, mais do que 50% dos que vão aos hospitais fazer consulta médica, eles vão mais por causa de uma, vamos dizer, de um delírio que ele tem, uns pequenos sintomas físicos, né, uma dorzinha qualquer, às vezes um resfriado intenso, compreende? E principalmente através de uma angústia. Então, a gente fala, né, a pessoa que tem mania de doença. Então, não deixa os hospitais, porque não quer ver o quê? Não quer ver a parte psicológica. Não quer ver justamente as ideias que ele tem, as emoções, as intenções erradas que ele tem. E todo o mal que existe no mundo vem do interior do ser humano. Por esse motivo que eu escrevi esse livro, O Homem Interior, para mostrar que, em geral, a vida psicológica, na vida social, é geralmente tratada através das escolas, né? Ensinando para a criança o que fazer, ensinando as matérias para os estudantes, e nunca vendo por que é que a pessoa chegou nas doenças, por que é que a pessoa tem fracasso na vida, por que é que ela não se dá bem com a família, por que que ela é misantropa, fica escondida dos outros, por que é que ela é furiosa, por que ela é depressiva. Então, nunca a sociedade acostumou a notar que tudo está no interior do ser humano. E se esse interior não for corrigido, quer dizer, não for conscientizado, o indivíduo não vai deixar de ter doença, de ter aflição, de ter angústia, de ter mal-estar e até doença física. É por esse motivo que eu estou falando dessa questão do homem interior, porque em alemão tem uma frase, né? Innerlichkeit, quer dizer, a questão da interioridade que é fundamental. Mesmo, vamos dizer, não só no sentido assim médico, procura mais tratar do aspecto físico, mas na pedagogia, geralmente os pais querem ensinar os filhos, as escolas, as universidades, querem ensinar como adotar uma certa conduta e não ver por que que a pessoa tem a conduta errada e não ver por que a pessoa sofre um mal qualquer, sofre um desastre, por exemplo, na escola, um desastre até na vida física. Então, até agora, mesmo nas psicoterapias em geral, procuram saber o que que acontece ou na vida sexual da pessoa, ou de qualquer modo, né? Porque que a pessoa, ela não se adapta à sociedade, mas vendo até na sociedade um perigo. Então, se vem, vamos supor, uma pessoa fazer análise, então, uma senhora, né? Uma mulher que fala que o marido é causa dos problemas dela. Então, fala, mas como ele é? Ah, ele é um indivíduo que não se importa muito com a vida, não tem muita dedicação ao trabalho, se torna agressivo de vez em quando. Então, fala, mas de modo geral, a que associa o marido? Fala, ah, mas ele é uma pessoa boa, uma pessoa que trata bem os outros, que tem esses defeitos, mas é uma pessoa boa. Então, a gente diz, bom, então a senhora ataca, acha ruim com o que é bom, não só no marido que tem, mas também no bem que tem em si própria. Então, a questão do Freud é muito importante, porque ele mostrou que existe a máscara, que é a doença. O que o indivíduo mostra assim na sociedade é uma máscara. E isso que ele mostra é a hipocrisia. Ele não é aquilo que ele mostra, mas ele é atrás do que ele mostra. Então tem um autor, Livingstone, né, que escreveu na Inglaterra, O Médico e o Monstro. Quer dizer, o médico é um indivíduo que procura curar, entender os outros. E o monstro era esse médico transformado no monstro à noite, que saía de casa para atacar os outros, para ter uma vida assim muito esquisita. Então ele quis dizer isso, que todo indivíduo tem uma aparência que engana até, uma aparência agradável, mas se for ver mesmo a verdade, é um monstro por dentro. E essa parte interna que ele não conhece é que domina a vida dele. Agora, eu gostaria de perguntar aos que estão aqui presentes o que que acham, né, do tratamento psicoterapêutico. Quem quer falar? Não, é que o senhor comentou essa questão da educação, né? Porque eu noto, assim, muitas vezes que a gente escuta no rádio, né, que se tem algum problema social, então eles falam, não, é uma questão de educação, né? Porque a ideia é que se a pessoa souber, né, o que é certo, né, se disser para a pessoa o que é certo, ela vai fazer o certo, né? Mas o que acontece não é isso, né? Existe essa parte interna que o senhor comentou, né, o interior da pessoa. Então, não é simplesmente dizer, mas tem que conscientizar quais as causas que levam a pessoa a ter aquelas atitudes, né? Senão o problema não é resolvido, né? Que ela justamente não aceita o que é certo, né? Que ela quer viver no errado, mas sem consequência, né? Eu trouxe um exemplo de uma paciente que eu atendo, que ela sofre de lúpus, né? Que é um tipo de doença autoimune. Quer dizer, o corpo já produz uma substância assim tóxica, nociva, que ataca o próprio organismo da pessoa, né? E é muito, eu achei interessante o caso dela. Em terapia, ela está há cerca de um ano. E ela tem a doença estabilizada agora, né? E neste ano, ela passou por uma séria crise emocional, porque ela teve o rompimento do noivado dela. E a médica ficou muito surpresa, a médica que cuida, responsável, porque ela esperava que os sintomas se agravassem muito com essa crise emocional da cliente. E ela notou que foi o contrário. E, embora ela tenha passado por problemas emocionais que a deixaram muito tristes, ela conseguiu ter melhora nos sintomas dessa doença. Então, como é fundamental, né, a pessoa conscientizar a importância da vida psíquica, que ela precisa trabalhar com a vida interior dela, que os sentimentos, os pensamentos vistos, conscientizados, é que vão dar saúde para a pessoa, psíquica e física, né? Nem sempre ela aceita, né, caindo na doença. Exato. O Ademar, que é médico, o que que ele acha? Toda pessoa, assim, em geral, quer ser sã, aquelas milhares de pessoas que vão para os hospitais? É, exatamente. Elas tomam remédio, né, para ficar pior? Então, é exatamente o contrário, né, doutor Kepp? Elas tomam medicação para piorar, né? Só que elas não têm essa consciência direito e acham que através de uma medicação, entendeu, elas podem, assim, se regenerar, mas é o contrário. Porque o remédio já é a terceira causa de morte, de segunda para terceira, e além disso tira a pessoa da consciência para ela visualizar assim a verdadeira causa interior. Inclusive a gente tem o que a gente chama de síndrome da segunda-feira, né? Porque na segunda-feira é o dia que se tem mais gente no hospital. E normalmente a pessoa passou um feriado bom, né, agradável, fez alguma coisa legal e chega na segunda-feira quando teria que trabalhar, assim, confrontar, no geral, com alguns problemas da vida, aí a pessoa fica doente, exatamente para não lidar com isso. Ela tem uma vida feliz no domingo, no sábado, então fica louca da vida porque foi feliz, então na segunda-feira vai no hospital para estragar tudo. E a Helena Melander, a nossa bela sueca que está aqui. Bem, eu queria comentar essa questão das aulas terapêuticas, né, que temos na Millennium, que tem realmente um efeito muito forte nos alunos. Nós ensinamos línguas, mas com um fundo terapêutico baseado na trilogia analítica. Então, muitos meus alunos, eles falam, né, o que aconteceu com eles depois que eles começaram as aulas. Uma moça que tinha muito medo de dirigir, que não conseguia dirigir carro aqui em São Paulo, agora ela já consegue dirigir normal. É, vários casos de alunos com dores de cabeça fortes, assim, né? Que depois das aulas também melhoraram, não tem mais dor de cabeça. Às vezes o aluno vem para a aula e fala assim, ah, acho que não vou ficar hoje porque estou com dor de cabeça e vou embora. E fala, não, fica na aula que aí vai passar a dor de cabeça. E acontece sempre. Já alunos com asma também melhoraram depois, não tem mais crise asmática depois das aulas. É, muitos que falam que tem melhoras na família, com os relacionamentos com os pais, com irmãos. E também pessoas assim muito tímidas, que não conseguem falar, que ficam muito fechadas. Esses alunos também começam a se abrir, começam a rir, né, fazer contato com os outros. Então a gente vê que é assim uma formidável forma assim da pessoa assim ter uma consciência dela mesma, do mundo também, né? E melhorar em todos os campos da vida, essas aulas que a gente tem na Millennium. Para maiores informações sobre as atividades da CITA, o telefone é 11 São Paulo 3032-3616. Visite também o nosso site www.stop.org.br. Até breve.